Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre às 21h, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual e patrocinado pelos simpatizantes e associados da Levir, a quem nós muito agradecemos, e agradecemos também a maravilhosa audiência que nos acompanha ao vivo e também a vocês, ouvintes, que nos ouvem a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que sempre nós estamos por aqui trabalhando nesse horário. Nós agradecemos aqueles que nos ouvem a qualquer momento. E, caros ouvintes, o nosso programa Lux Esotérica está trazendo para vocês as cartas dos mestres de sabedoria, frases selecionadas dessas correspondências destes excelsos seres, grandes mestres das fraternidades transimalaica e egípcia da grande fraternidade branca, que estão colecionadas nesse livrinho, um livrinho de bolso muito interessante para vocês terem, ouvintes, para suas meditações, exatamente chamado Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, que contém uma frase para cada dia do ano, divididas em 12 grandes virtudes, cada uma para um mês do ano. E nós estamos praticamente chegando ao final das nossas análises dessas frases, já estamos indo aqui pelo meio das frases aqui do mês de novembro, que é dedicado ao equilíbrio, ouvintes. E é continuando esse trabalho, nós vamos trabalhar sobre essas frases, sempre sobre a égide da liberdade de pensamento, sempre respeitando as crenças, o conhecimento, a sua manifestação filosófica. Caros ouvintes, estamos aqui para contribuir para a sua cultura, dentro do possível, elevando a sua informação, que vai constituir realmente a sua filosofia de vida e vai influenciar o seu caminho de evolução, ouvintes. Então, o equilíbrio é a qualidade que nós estamos abordando, ouvintes, sumamente necessária para a evolução, para a manifestação da nossa divindade interior. Então, vamos à primeira frase do dia de hoje, do mestre Kutumi, caros ouvintes, o grande Shohan do segundo raio, o raio do amor, sabedoria, que vai nos dizer aqui o seguinte sobre o equilíbrio. Há mais de um caminho para adquirir conhecimento oculto. E entre aspas, muitos são os grãos de incenso destinados ao mesmo altar. Um cai mais cedo no fogo, outro mais tarde. A diferença de tempo nada é. Fez notar um grande homem ao ser-lhe recusada a admissão e a suprema iniciação nos mistérios. É o mestre Kutumi, caros ouvintes, aqui reforçando para nós algo muito importante e que, infelizmente, nós, homens e mulheres modernos, realmente temos perdido com a passagem do tempo, que é exatamente, ouvintes, a percepção de que todas as coisas, ouvintes, estão rumando para um objetivo espiritual. E nós nos perdemos, ouvintes, nessa nossa vida cada vez mais agitada, uma vida cada vez mais banalizada, onde muitas vezes nós e outras pessoas tratamos os seres humanos apenas como números de uma estatística, quando, na verdade, ouvintes, apesar de nós sermos tantos milhões de seres sobre esse planeta, mas cada ser humano é um processo individual. É o sumário, ouvintes, de um processo evolutivo muito longo que está destinado a transformar a nossa chispa divina em um ser cósmico. Este é o nosso verdadeiro propósito nesta Terra, ouvintes, como nos informam as grandes proposições fundamentais de a doutrina secreta, que nada mais é do que a filosofia dos mestres da grande fraternidade branca. Todos nós, ouvintes, enquanto chispas divinas, estamos envolvidos num processo de peregrinação. Uma peregrinação obrigatória que tem o seu começo e o seu fim no mesmo ponto. E esse ponto, ouvintes, é a consciência divina. Nós viemos do divino e nós retornaremos ao divino. Nós saímos com uma energia, ouvintes, e nós voltaremos com essa energia multiplicada. Multiplicada na forma de conhecimento, na forma de sabedoria e principalmente na forma de experiência. Mas o homem que nós dizemos moderno, ouvintes, ele obviamente se apega à matéria. Esta substância, ouvintes, que nós filosoficamente podemos provar por A mais B, que é, na verdade, uma substância ilusória. Nós vivemos apenas para sobreviver, temos que correr a maior parte do dia para ganhar o nosso sustento, a nossa sobrevivência, ouvintes, e nós perdemos de vista, muitas vezes, aquilo que nós realmente estamos aqui para fazer. Então, ao invés de vivermos, e além de viver, ouvintes, que seria a verdadeira vida espiritual, que seria o transcender, nós passamos a maior parte do dia apenas tentando sobreviver. E até quando, ouvintes, nós vamos manter essas coisas neste pé? Até quando nós vamos esquecer que nós estamos aqui para viver e para transcender, ouvintes? Porque nós temos uma terrível ilusão do tempo. Nós achamos, inclusive, o homem e a mulher moderna acha que o tempo está encolhendo, que o ano está ficando cada vez mais rápido na sua passagem e que realmente nós não temos tempo para as coisas. Esta é a frase que nós ouvimos em todas as situações, ouvintes. Agora, há menos de 2 horas atrás, alguém compareceu aqui no nosso comércio e disse que era musicista, que era cantora, mas que atualmente não estava tendo tempo para praticar o seu instrumento porque a sua vida estava muito agitada, estava muito corrida. Essa é uma frase, ouvintes, que nós estamos ouvindo em todas as situações. A questão mesmo, ouvintes, é que nós estamos assumindo cada vez mais compromissos, nós estamos fazendo cada vez mais atividades, nós gastamos o nosso dinheiro cada vez mais com coisas tão diferentes, ouvintes, que obviamente no passado não existiam. No passado, ouvintes, não haviam celulares, não havia internet, você não tinha que assinar nada na internet, não existiam revistas semanais que podemos assinar, os jornais são relativamente recentes no que tange as suas assinaturas. Eu mesmo, caros ouvintes, já cheguei em uma fase da minha vida que eu assinava 2 jornais diferentes e 20 revistas. E eu parei de fazer isso quando eu comecei a perceber que as revistas iam se empilhando e eu nem sequer tirava elas do saquinho plástico. Então estava sendo, obviamente, um dinheiro desperdiçado porque eu nem sequer abria as revistas, porque eu realmente não ia conseguir ter tempo, ouvintes, para isso. E eu resolvi me concentrar naquilo que é mais importante. São as coisas, ouvintes, os estudos que nos levam realmente adiante. E esta sensação, ouvintes, que o tempo está encurtando, e quando nós tratamos com as questões espirituais, nós aí esbarramos e damos realmente de encontro à verdadeira percepção. Porque, como nós já temos dito, ouvintes, no mundo da espiritualidade não existem saltos, não existem avanços repentinos, não existem explosões, ouvintes, de desenvolvimento. O processo espiritual é lento e progressivo. Então o mestre aqui, o Tume, cita a uma pessoa que, mesmo não tendo sido admitida, ouvintes, nos mistérios da iniciação, teve a presença de espírito, ouvintes, de lembrar aquele que lhe negou, que mais cedo ou mais tarde, ouvintes, todas as águas irão desaguar no grande oceano espiritual. Que nós não devemos nos preocupar, ouvintes, com o tempo que nós vamos levar para nos espiritualizar, ou que nós devêssemos fazer como nós fazemos com as outras coisas, tentar acelerar esse processo. O que nós temos que cuidar, ouvintes, é da qualidade, da intensidade desse processo, e nunca com a sua velocidade, e nos preocupar com realizações que podem vir mais cedo ou mais tarde, ouvintes, dependendo do nosso próprio karma, que é realmente quem permite ou impede que nós avancemos mais ou menos rapidamente nesse caminho. Mas vamos a mais frases aqui do Mestre Kutumi, que nos diz aqui agora o seguinte: não podemos consentir em inundar o mundo em risco de afogar os homens com uma doutrina que só deve ser cautelosamente exposta, pouco a pouco, como tônico demasiado poderoso que tanto pode matar como curar. E isso, caros ouvintes, nos remete a realmente a um conhecimento esotérico, espiritual. Nós temos que dar a sabedoria para aqueles que estão buscando a sabedoria. Nós não podemos imaginar que, se nós, ao invés de estarmos aqui transmitindo nesse exato momento, ao vivo para 50 pessoas, se nós estivéssemos aqui ocupando o espaço da Rede Globo e transmitindo, ouvintes, essas palavras para, quiçá, 60, 70, 80 milhões de habitantes que simultaneamente estão sintonizados na televisão comercial nesse momento, que nós poderíamos, ouvintes, acelerar o progresso dessas pessoas, simplesmente porque esta mensagem estaria ali à disposição de todos. Ela deve estar à disposição, sim, ouvintes, daqueles que estão buscando. Nós não podemos realmente escondê-la, torná-la como ela o foi em épocas antigas, devido às perseguições. O ocultismo e o esoterismo se transformou numa coisa das criptas, dos locais escondidos, onde se só podia entrar com a troca de senhas, com palavras cifradas. E hoje, ouvintes, esse conhecimento já está, na sua maioria, publicado. O que está realmente faltando, ouvintes, é que mais pessoas que estão buscando encontrem verdadeiramente as doutrinas verdadeiras, ouvintes, as doutrinas pertencentes à grande fraternidade. Pois o método oculto, o método esotérico, espiritual e iniciático, ele é o mesmo hoje, ouvintes, do que foi há milhares, quiçá há milhões de anos atrás, pois a grande fraternidade branca foi estabelecida nesse planeta ainda no final daquela grande civilização da Lemúria. Então foram passados alguns milhões de anos até que alguém, ouvintes da nossa humanidade, daquelas chispas divinas que saíram do reino animal, num outro planeta que nós vivemos, ouvintes, enquanto animais. Feliz ou infelizmente, nós não fomos animais sobre esse planeta. Nós habitamos um planeta muito maior, que aquilo que sobrou desse planeta, ouvintes, é o nosso satélite natural, a Lua. Então era a chamada cadeia lunar. Nós saímos, ouvintes, daquele reino animal, então nós tínhamos o direito de ocupar então a posição de seres humanos aqui na Terra. E isso não foi fácil. Os mestres e os chamados pitres lunares, ou seja, aqueles que já eram mestres na Lua, tiveram muito trabalho para recriar, ouvintes, a vida física, pois esse planeta físico que nós habitamos é realmente a coisa mais densa que pode existir na evolução. E nós devemos realmente estar muito gratos a estes grandes mestres, porque eles foram muito competentes, ouvintes, em criar um planeta realmente com condições muito agradáveis para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo é um planeta extremamente denso, um planeta que realmente oferece muita resistência à nossa evolução, mas por isso mesmo, ouvintes, nós podemos evoluir muitíssimo nesse planeta Terra que nós ocupamos. E não é só esse planeta Terra que está envolvido na atual cadeia terrestre, ouvintes. Existem dois outros planetas que estão ligados intimamente com a nossa Terra, que são o planeta Marte e que é o planeta Mercúrio. Na verdade, as almas humanas circulam entre esses três planetas, entre Marte, a Terra e Mercúrio. Então, não vai demorar muito, ouvintes, para que sejam descobertas as evidências da vida no planeta Marte. Não é por acaso, ouvintes, que os nossos astronautas, que os nossos cientistas espaciais já conseguiram chegar na Lua, e o próximo objetivo, ouvintes, vai ser não ir a Marte, ouvintes, mas retornar a Marte. Porque eu, ouvintes, e vocês já vivemos fisicamente sobre o planeta Marte. É por isso que a nossa ficção científica tem essa grande fixação, ouvintes, com o planeta Marte. E as civilizações antigas sabiam disso, ouvintes, inclusive batizavam lugares nesse planeta com o nome do planeta vermelho, como por exemplo, ouvintes, o Cairo. Cairo, caros ouvintes, na língua árabe quer dizer exatamente Marte, o planeta vermelho, o planeta da guerra, ouvintes. E nós, seres humanos, infelizmente, ouvintes, somos guerreiros, porque nós já temos uma tradição dentro de nós, ouvintes. Então a nossa evolução está se processando e nós, ouvintes, não devemos nos preocupar com a velocidade. Nós já demos 4 voltas e meia das 7 voltas que devem ser dadas nesse sistema, que na verdade tem 3 planetas físicos e tem 4 planetas sendo planetas sutis, planetas de matéria não sensível, não física. São dois planetas puramente astrais e dois planetas puramente mentais, que não são, ouvintes, a aura astral e a aura mental aqui do planeta Terra. Existem, na verdade, sete planetas que estão interligados por energias, sendo os três planetas físicos, a Terra, Marte e Mercúrio, dois planetas astrais e dois planetas mentais. Inclusive, existe um conhecimento muito oculto, um conhecimento que, para ser realizado, ouvintes, na prática, se depende realmente da ajuda dos mestres de sabedoria, que é possível, sim, ouvintes, aqueles que se dispõem a acelerar a sua evolução, de, nas próximas encarnações, deixar aqui o planeta Terra e se acelerar nessas sete rondas, pois a nossa humanidade está ocupando aqui a quarta ronda e meia, e seguir diretamente para o planeta Mercúrio, para o planeta, os planetas astrais e os planetas mentais, e depois retornar a Marte e finalmente voltar à Terra, se transformando então num ser humano da quinta ronda e meia, e a seres da nossa humanidade que já fizeram esse processo três vezes, se transformando então, ouvintes, num ser humano da sétima ronda. E é exatamente esses seres que nós chamamos de mestres da Fraternidade Branca. Eles se dispuseram a acelerar o seu processo e assim, ouvintes, atingiram esse nível que eles têm hoje. E eles são os mestres, ouvintes, não porque eles foram escolhidos por alguém, não porque eles tiveram algum privilégio, mas porque eles são almas mais antigas do que as nossas. Muitos dos atuais mestres da Fraternidade Branca já eram seres humanos na Lua, enquanto nós éramos ainda animais, ouvintes. Muitos de nós podem ter sido até animais de estimação dos mestres de sabedoria. E assim, caros ouvintes, como os animais de hoje têm um afeto grande por nós, e eles irão, obviamente, nos procurar quando eles atingirem o nível de humano, muitos seres humanos, ouvintes, têm uma ligação profunda, uma ligação espiritual com os mestres, que vem desde a época que as nossas almas, que nem eram almas humanas ainda, eram almas coletivas, já tinham naqueles seres humanos que ainda não eram mestres, mas que já eram muito evoluídos, nós já desejávamos os imitar, nós já desejávamos ser iguais àqueles seres humanos. Então, da mesma forma que hoje nós estamos aqui na condição de humanos, e nós inconscientemente, ouvintes, já espiritualmente falando, nós sabemos que nós temos que nos esforçar, nos dedicar, nos lapidar, nos melhorar para sermos discípulos e nos tornarmos lá na frente como os nossos mestres já são hoje. Então, estas doutrinas, ouvintes, têm que ser levadas cautelosamente, como o mestre disse, mas essas portas precisam estar abertas. E o nosso programa aqui, caros ouvintes, é uma dessas portas, porque nós estamos aqui falando de sabedoria para aqueles que estão naturalmente procurando esta sabedoria. Mas para encerrar aqui o nosso primeiro bloco, vamos a mais uma curtíssima frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: só reconhecemos uma lei no universo, a lei de harmonia, de perfeito equilíbrio. É essa, caros ouvintes, a um dos pilares das doutrinas dos mestres de sabedoria. Ao invés de crer de que o mundo é um mundo de sorte ou azar, que o mundo é um local onde Deus escolhe quem vai ter o bom e o prazer e quem vai ter o mal e o sofrimento, os mestres, caros ouvintes, os esoteristas e ocultistas creem na lei de harmonia universal, que tudo está dentro da lei e que tudo que o homem semeia, ele colhe, ouvintes. Quem semeia vento, colhe tempestade, e quem semeia uma boa semeadura, ouvintes, colhe fartas colheitas em todos os níveis, no nível físico, no nível emocional, mental e espiritual. Enquanto nós não começarmos a crer e a trabalhar para valer com esta doutrina, caros ouvintes, com esse conhecimento, nós infelizmente seremos vítimas do auto-engano, imaginando que o mundo é um mundo de sorte ou azar, ou é um mundo de predestinação, um mundo onde as pessoas já nascem para sofrer ou para ter prazer. Algumas nascem para ser boas e outras nascem para ser más. Na verdade, ouvintes, cada um de nós escolhe o seu destino, semeia aquilo que ele vai colher no futuro. Então, a lei de harmonia, a lei do perfeito equilíbrio, que é esta qualidade desse mês de novembro que nós estamos trabalhando, é verdadeiramente um dos pouquíssimos dogmas, caros ouvintes, porque dogma significa, na sua raiz, uma verdade profunda. Então, de que o universo é regido pela harmonia, pela lei de retribuição, de perfeita harmonia, ouvintes, é realmente uma das verdades em que se fundamenta o esoterismo. E o tempo, caros ouvintes, não para de correr. Então, está chegando ao final aqui o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Agradecemos muitíssimo a audiência, que aumentou mais um pouco. Já estamos chegando aqui a mais de 60 ouvintes ao vivo aqui conosco. Muito obrigado aí pela grande audiência dos amigos e amigas ouvintes, associados e simpatizantes da Levir, aqui da Rádio Esotérica FM também. E agora vocês vão ficar aí com o convite narrado pela maravilhosa voz da locutora lá do Google Tradutor, ouvintes, que nós programamos para vocês ouvirem aí o convite, chamando vocês, ouvintes, para serem associados, nos apoiarem aqui com pequeníssimas contribuições, ouvintes, mas que para nós são muito importantes para manter aqui a nossa estrutura e para que essa luz esotérica, ouvintes, permaneça acesa aqui de segunda a sexta-feira a serviço de vocês. Muito obrigado uma vez mais, ouvintes, e vamos ao intervalinho. Retornaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com vocês com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre muito gratos pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo, nossos associados, simpatizantes da Levir, que no mês de julho, no dia 5 de julho, vai completar 15 anos no ar, caros ouvintes, na internet. É uma grande jornada, ouvintes, que vai completar aí o seu 15º ano. Sempre com apoio, com o patrocínio dos nossos associados e milhares, caros ouvintes, milhões. Vamos chegar a 3 milhões de frequentadores, de visitantes aí que ouviram quase 700 mil palestras lá na loja esotérica virtual. Realmente foi um privilégio e vai continuar, caros ouvintes, a ser um privilégio levar esse trabalho para vocês. Agradecemos aos nossos amigos e também aos nossos inimigos, aqueles que fazem oposição para nós, porque por incrível que pareça, tem gente que não gosta do nosso trabalho, tem gente que gostaria até que o nosso trabalho desaparecesse, ouvintes, se pulverizasse do ar, Mas isso não vai acontecer, ouvintes, porque nós estamos aqui munidos, caros ouvintes, municiados com uma poderosa energia. A energia, caros ouvintes, que vem do nosso ser interno, que vem do alto, que vem de Deus e que passa pela consciência dos mestres da grande fraternidade branca. O sol da teosofia, caros ouvintes, brilha aqui por trás desse programa. É por isso que ele continua sempre aqui, apoiando, caros ouvintes, a escalada de todos vocês. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pela sua oportunidade de estar a serviço de vocês. E vamos continuando aqui as nossas análises das frases selecionadas aqui dos mestres, falando sobre o equilíbrio, caros ouvintes, que é a qualidade relativa ao mês de novembro. A próxima frase, nós não temos exatamente quem é o mestre que a transmitiu, mas ela foi publicada no ano de 1888, em um periódico que era editado por Madame Blavatsky, que era, obviamente, aquela discípula, a grande Upasika. Tem até um site na internet muito bom, se vocês quiserem conhecer, ouvintes, com muitos textos, principalmente em espanhol, é upasika.com. Upasika.com, e Upasika era o nome que os mestres davam a Madame Helena Petrovna Blavatsky, que recebeu esta comunicação, que foi publicada no texto Algumas Palavras sobre a Vida Diária, que foi escrita por um dos mestres, e foi pinçada aqui uma frase do mestre que diz aqui o seguinte: permanecei indiferente tanto à censura como ao louvor daqueles que jamais podem conhecer-vos como realmente sois, e que, portanto, devem notar que não vos abalais nem por uma nem por outra, colocando sempre a aprovação ou condenação do vosso próprio eu interno acima do julgamento das multidões. É uma frase, ouvintes, que foi, obviamente, transmitida dentro do contexto daquele final do século XIX, ouvintes, final de século que terminou com cerca de 900 milhões de pessoas encarnadas, e passados, né, desde que essa carta foi transmitida, quase 130 anos, ouvintes, de tempo que se passou, e a humanidade se multiplicou por 7, mais de 7 vezes a população do planeta cresceu. Mas os problemas continuam os mesmos, ouvintes. O ser humano de hoje é o mesmo de ontem, e o Mestre Kutumi, em outra carta, ainda foi mais longe. Ele disse que o ser humano de hoje é o mesmo de 1 milhão de anos atrás, quando ainda era a época da Atlântida, ouvintes. Porque ele dizia que há 1 milhão de anos atrás, como hoje, as pessoas baseiam a sua vida no preconceito baseado na ignorância. Ao invés de nós já termos, 1 milhão de anos depois, desenvolvido uma civilização baseada na sabedoria, no conhecimento e, obviamente, naquilo que é real, ouvintes, a maior parte das pessoas ainda pauta as suas vidas pelas superstições, pelos impulsos primitivos. E por isso, ouvintes, que não há condições no mundo para a manifestação pública dos mestres da grande fraternidade. Vocês podem perguntar, mas por que que se fala tanto dos mestres? Por que que eles não aparecem? Por que que não vem o mestre de sabedoria aqui fazer esse programa para vocês, ouvintes? Simplesmente porque todas as vezes que os mestres têm aparecido no mundo para dar uma realmente uma palhinha da sua sabedoria, ouvintes. Eles são perseguidos com uma ferocidade que realmente nos deixa estupefatos. Não precisamos ir muito longe, ouvintes, e nem de exemplos estranhos, desconhecidos para vocês, mas basta citar aquilo que aconteceu com o Mestre Jesus. Como é que aquele povo de 2000 anos atrás pode ter se comportado dessa forma a destruir, ouvintes, o corpo físico do Mestre Jesus? Um crime, obviamente, contra um ser humano, mas antes de tudo um crime contra a humanidade, porque ele veio pregar, ele veio manifestar no mundo a filosofia, a mensagem do grande instrutor do mundo. Ele veio fazer a reformulação do judaísmo e, caros ouvintes, como diz o Evangelho de João, a luz veio ao mundo e o mundo não reconheceu a luz. Então nós devemos estar sempre, ouvintes, muito preparados para quando a luz surgir perto de nós, ouvintes, quiçá até na nossa frente, que nós não lancemos nada sobre essa luz e muito menos venhamos a combater a luz, ouvintes. Precisamos olhar para ela, compreendê-la e aceitá-la, ouvintes, e não procurar destruí-la. Porque o homem egoísta, o homem como ele era há 1 milhão de anos atrás e como ele continua sendo hoje, quando ele se baseia na ignorância e no egoísmo, quando a luz aparece, então ele quer destruir essa luz, porque essa luz não interessa. Ela modifica a situação das coisas, o status quo. Ela ameaça as crenças que os fanáticos sempre têm, ouvintes. Então, os mestres correm riscos de vida, de serem destruídos, se eles realmente viessem aqui, caros ouvintes, ao invés de estar eu aqui, se tivesse aqui um mestre de sabedoria, estaríamos correndo aí o risco. Eu mesmo já corri os meus riscos, ouvintes, e já tive a oportunidade de dizer para vocês, para o espanto de alguns que depois me abordaram aqui, depois do programa, perguntando se era verdade isso. Como é que alguém pode se aproximar de um orador esotérico, espiritualista, e dizer que o quer agredir fisicamente, ouvintes? Se isso não tivesse acontecido comigo, eu realmente não acreditaria, ouvintes. Hoje eu acredito piamente no que os mestres falam, porque eu não sou um mestre de sabedoria e já passei pela mesma situação, ouvintes. Como é que alguém pode realmente ter uma consciência tão descontrolada, uma consciência tão fechada, ouvintes, tão tacanha, que ao terminar, ouvintes, uma palestra sobre espiritualidade, sobre conceitos espirituais, sobre preceitos orientais, a pessoa se levanta nervosa e se pronuncia, ouvintes, que quer agredir aquele orador. Isso, caros ouvintes, que é uma situação que obviamente foi contornada, mas que prova, ouvintes, que realmente a luz, ouvintes, provoca muito mais coisa do que simplesmente a iluminação. Ela provoca uma verdadeira revolução na mente das pessoas, e muitas pessoas não querem mudar, elas querem ser exatamente o que elas são, continuar os seus preconceitos e a sua vida ainda enganada, a sua vida baseada na sua ignorância, no seu egoísmo, no estado de coisas que ela realmente está. Então, o que o mestre recomenda aqui, ouvintes, que nós não devemos dar ouvidos ao que diz a opinião pública, ao que diz as multidões, porque se nós estivermos fazendo o nosso verdadeiro processo interior, a nossa verdadeira autotransformação, não simplesmente seguindo dogmas, não simplesmente seguindo o que se ensina da boca para fora, mas vivenciando, ouvintes. Então nós não precisamos nos preocupar com o que os outros dizem, porque o verdadeiro juiz, ouvintes, a verdadeira luz está aqui dentro. Se ela nos diz que o caminho é esse ou aquele, e se nós não estivermos prejudicando ninguém com o nosso caminhar, ouvintes, então é porque o caminho está correto. Então, esta qualidade, ouvintes, de ser insensível a estes ataques, a essas tentativas de nos demover do nosso caminho, ouvintes, é uma qualidade que precisa ser desenvolvida. E se nós fôssemos nos preocupar realmente com o que dizem os outros, provavelmente nós ficaríamos totalmente imobilizados, porque realmente a inércia, ela existe não só no mundo da física, dos objetos, ouvintes, ela também existe no mundo da consciência. Para mudar as coisas, para começar um outro movimento, é preciso energia, e tudo que está parado, ouvintes, tende a ficar parado. E tudo que está em movimento tende a continuar em movimento. É o que nos diz a lei da conservação da energia, e também conhecida como inércia. E ela funciona também para a emoção, para o intelecto e para a espiritualidade. Vamos prestar bastante atenção nisso. Mas vamos aqui a uma outra frase, ouvintes, agora do mestre Moria, o grande chefe, o grande Shohan do primeiro raio, o raio do poder, do governo, que está a cargo desse poderosíssimo mestre, que vai nos dizer aqui o seguinte sobre o equilíbrio. Se nosso preceito é sermos cautelosos em confidências, é porque desde o princípio nos ensinaram que cada homem é pessoalmente responsável perante a lei de compensação de cada palavra que voluntariamente profira. É a formulação do mestre Moria, ouvintes, para aquele conhecimento que felizmente já chegou à sabedoria popular, podemos assim dizer. Pois a sabedoria popular nos diz que a palavra, ouvintes, é de prata. E o que é verdadeiramente de ouro, ouvintes, é o silêncio. Então, aquele que fala, ouvintes, e nós estamos aqui falando, nós o fazemos sempre com muita responsabilidade, porque nós sabemos as consequências que o ato de comunicar, de tornar, ouvintes, comum. E todas as palavras, ouvintes, que tem esse co no começo, caros ouvintes, esse prefixo significa, na verdade, coração. Então, comunicar é transmitir algo de um coração para outro coração. Da mesma forma que comércio, caros ouvintes, também é transmitir coisas, objetos e riquezas de um coração para o outro. Então, comunicar, comerciar, ouvintes, é comungar, ouvintes, é sempre uma tarefa espiritual. Então, ser, caros ouvintes, silente é muito mais sábio do que falar, porque no silêncio está um poder, ouvintes, que nós não podemos calcular, porque é o silêncio, ouvintes, que abre a porta para o nosso ser interno. Somente quando o ser interno tiver falado dentro de nós é que nós podemos abrir a boca para comunicar, pois nós sabemos muito bem que não são simplesmente as palavras, ouvintes, porque até os papagaios são capazes de falar. mas sim o que realmente importa é se aquelas palavras que estão sendo ditas estão conduzindo uma mensagem que vem de dentro, se aquelas palavras realmente são uma imagem fidedigna do ser interno que está dentro do ser humano. Então, antes de se dizer alguma coisa, ouvintes, é preciso antes ter feito muito silêncio. É preciso que o homem tenha ouvido a voz interior. E é essa voz interior que tem que compeli-lo a dizer alguma coisa no mundo. Então, nós não devemos desperdiçar as nossas palavras. E nós já fizemos, há muitos programas atrás, um programa só sobre o poder do verbo, caros ouvintes, o poder da palavra. A palavra tem muito poder, porque ela, caros ouvintes, é um princípio que nos liga exatamente com a divindade. Porque as escrituras nos dizem que Deus falou e o universo veio a ser. Deus criou os céus e as terras, caros ouvintes, através da sua vibração, através do seu verbo divino. E o ser humano, quando ele fala, ele também cria. E principalmente ele cria, ouvintes, pensamentos e sentimentos nas consciências das outras pessoas. Então, quando nós falamos, nós temos que estar muito conscientes que as outras pessoas vão reproduzir esses sentimentos, esses pensamentos, e vão multiplicá-los na sua vida e vão comunicá-los também a outras pessoas. Então, obviamente, que a discrição, ouvintes, ou seja, aquela característica do ser silencioso, do ser comedido, é a grande característica dos mestres de sabedoria. E se nós não quisermos falar dos mestres, que para nós ocidentais são ainda personagens muito enigmáticos, nós podemos nos alicerçar nas escrituras sagradas, que diziam que Jesus se retirava durante muitos dias em locais ermos no deserto para orar, para jejuar e, obviamente, para fazer o silêncio, para que ele pudesse encontrar dentro de si as forças, as intuições, a verdade interna, caros ouvintes, para depois sim vir ao mundo fazer a sua pregação pública. Então, cada um de nós, caros ouvintes, deve estar ciente que o karma, ouvintes, ele traz de volta para nós o resultado de todas as palavras, de todos os pensamentos, de todas as emoções que nós emitimos. A nossa sorte é que nós temos palavras muitas vezes ociosas, que nós temos sentimentos muito primitivos e pensamentos, a maior parte das vezes, desconexos. Porque aqueles, caros ouvintes, que realmente sabem pronunciar as palavras, aqueles que sabem concentrar os seus sentimentos e aqueles que sabem organizar os seus pensamentos, quando eles emitem as suas vibrações, elas se propagam e influenciam muitas e muitas pessoas. Nós podemos ver que as palavras que vieram da mente e da boca do Mestre Jesus, do Mestre o Buda e de tantos filósofos que nasceram até antes de Cristo, estão ecoando até os dias de hoje. Porque eles mesmos não escreveram nada, ouvintes, mas eles, sim, pregaram muito, falaram em público e falaram privadamente para os seus discípulos. E essa energia vem até os dias de hoje. Mas vamos a mais uma frase aqui do Mestre Moria para nós finalizarmos o programa de hoje, ouvintes. E o Mestre Moria nos diz aqui o seguinte: não podemos alterar o karma, meu bom amigo. se não poderíamos afastar a presente nuvem de vosso caminho. Fazemos, porém, tudo o que é possível em tais assuntos materiais. Treva alguma pode perdurar para sempre. Tende esperança e fé e poderemos dissipá-la. É o mestre Ouvintes, obviamente, evocando o equilíbrio de dentro da pessoa, de dentro desse discípulo que teve esse privilégio, Ouvintes, de receber esta carta, porque foram verdadeiramente seres privilegiados, que inclusive já estiveram em contato com os mestres em outras encarnações, foram aqueles que receberam essas cartas. E mesmo a eles, Ouvintes, muitas vezes, como a todos nós, há certos momentos na vida que nós passamos por crises, por dificuldades, não só materiais, caros ouvintes, mas principalmente as crises da consciência. Quando nós ficamos em dúvida, quando nós não sabemos o que fazer, quando muitas vezes as circunstâncias materiais, quer sejam as pessoais, as familiares e também as coletivas, pois num país, ouvintes, podem se romper guerras, podem acontecer catástrofes e nós podemos ser engolfados, podemos escorregar para dentro de uma vala, caros ouvintes, que pode se abrir caso um cataclismo se abata sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, porque nós pertencemos a um grupo kármico coletivo. Então, no mundo não existe apenas o karma individual dos seres humanos. Existe também o karma dos grupos. E tanto o karma individual quanto o karma coletivo, ouvintes, ele não pode ser alterado por ninguém. Ele pode simplesmente, ouvintes, ser resgatado pelo próprio indivíduo e pelos grupos. E que aquilo que os mestres podem realmente contribuir para mitigar, ouvintes, é simplesmente oferecer o conselho, a instrução e, se for possível, também algum apoio material para que, obviamente, a pessoa não sofra. Até mesmo a cura, caros ouvintes, os mestres podem fazer caso o indivíduo assim o mereça. E eles deram exemplo disso com Madame Blavatsky, com o Pasika, que foi curada fisicamente várias vezes para que ela pudesse, ouvintes, continuar a sua tarefa de escrever e trazer as doutrinas dos mestres para o mundo. E aí vocês podem se perguntar, tanto os mestres quanto um curandeiro, quanto o médico, ouvintes, será que eles têm direito, ouvintes, de curar uma pessoa? Não é o karma da pessoa ficar doente, sofrer, quem sabe até morrer, ouvintes, de uma determinada doença? Porque os mestres e os médicos, caros ouvintes, e aqueles que curam, e nós também podemos curar, ouvintes, não só curar doenças, mas podemos transformar a vida das pessoas, porque quando um problema é tão grave, ouvintes, tão insolúvel dentro da consciência das pessoas, que ele não consegue se solucionar nos planos invisíveis, no mundo espiritual, no plano mental, no plano astral ou emocional, então ele deságua no físico, ele se torna uma doença. E aí, ouvintes, quando se manifesta a doença física, é o final, é o ponto final, ouvintes, da manifestação dessa energia. Então, a partir daquele momento, o médico pode curar e o mestre até miraculosamente pode curar. Assim como o fez o mestre Jesus, ouvintes, que encontrou com pessoas que eram consideradas incuráveis, que tinham chagas e doenças incuráveis. E o mestre Jesus as curava, caros ouvintes, dizendo que não era ele que curava, mas era o Pai que realmente operava aqueles milagres e que a fé do indivíduo, ouvintes, também ajudava nesse processo. Então, e nós sabemos muito bem que não é simplesmente curar uma doença, mas também é preciso conscientizar a pessoa do porquê ela teve aquela doença. E mesmo que nós curemos, caros ouvintes, uma chaga do corpo, uma doença, uma mazela que a pessoa tenha, se ela não se transformar, se ela não se conscientizar, outros problemas virão, caros ouvintes. Então é por isso que ninguém, que nem os mestres, nem um sacerdote, como eu sou sacerdote, eu posso abençoar, mas eu não posso alterar o karma da pessoa. Mas eu posso, caros ouvintes, harmonizar os corpos de uma pessoa através de uma bênção, de forma que a pessoa siga o seu caminho mais harmonicamente e esteja preparado, ouvintes, para receber a retribuição do seu próprio karma. É com essas palavras, ouvintes, de sabedoria que vem dos mestres, que nós terminamos aqui o nosso programa de hoje. Muito gratos aí pela maravilhosa audiência, mais de 60 pessoas ao vivo aqui comigo e dezenas, quiçá centenas de outras vão me ouvir aí em eras que virão aí pela frente, ouvintes. Muito obrigado pela audiência, mas convido a vocês agora, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração. Vamos transmitir aqui esta energia, ouvintes, que já está conosco e que brilha firme e forte com os mestres, e que mais cedo ou mais tarde nós também vamos emitir assim. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais concentrar a nossa consciência no ponto dos nossos corações. Sintam, ouvintes, o batimento cardíaco. E com o poder da sua mente, ouvinte, visualize ali dentro o brilho da sua chispa divina, uma joia que cintila emitindo com todas as cores do arco-íris e do matiz possível das cores, que essa luz emana, uma luz que preenche todo o seu ser, que vai além do corpo e que ilumina o caminho da sua evolução. Procuremos agora, ouvintes, nesse instante, compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, rogando as bênçãos dos santos seres para que nós possamos tornar essas palavras reais dentro das nossas vidas. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta bênção que vem do coração de Deus, do coração do grande instrutor do mundo, Cristo, que eu transmito para vocês com a minha sofrível voz, caros ouvintes, que ela, que brilha lá dentro, que brilha alto no universo, se manifeste cada vez mais por meio dessa chispa divina que pulsa dentro dos vossos corações. Que ela sempre os ajude a ampliar cada vez mais a sua consciência e sempre, ouvintes, fazer essa luz ser a luz que ilumine os seus caminhos. O programa Lux Esotérica termina aqui e deixaremos vocês com as músicas, ouvintes, com a programação interativa da Rádio Esotérica FM. Está 24 horas por dia a serviço de vocês, com muito boa música, e às noites aqui no nosso programa, tentando levar alguma sabedoria para a sua alma. Finalizamos aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos estar com vocês nos próximos programas. Transmitimos a todos um forte, um apertado, um caloroso, fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.